0, continua aproximando sangue, guarda pista livre, altímetro no 0, no 0, já embaixo travado? Baixado, negativo, hein? Azul com a 260, continua aproximação. Reporta que tem baixado travado. Afirmativa, atente a pássaro, dirigente aproximação, para cheque o vento 080 graus com 1,612 nós. Gente, azul 4260. 070, altímetro 71010. Via Bonf Arrival, down to 070, confirm. Confirm, flight level 070, altimeter 71010, Webjet 6720. Clear down to 070, altimeter 71010, via Bonf Arrival, Web 6720. Boa tarde, vou 925. Espera no 0, pronto para decolagem. Vou 925, mantém o ponto espera, por gentileza. Obrigado. 3190, desça para o nível 050. 050, 3190. Doutor Salvador, Babatango, Rita de Juliette. Rita de Juliette, prossiga visual de retorno a Salvador, réa. Caixa Prego, Veracruz e Interlagos, Vitor Índia Juliette. Caixa Prego, Veracruz e Interlagos, Júlio. Uno 755, decolado Salvador 03, chama o controle em 1-9-8, bom voo. 19-8, obrigado, bom trabalho. Cono 755, contato radar, suba para nível 360, autorizado por Odileda. 360, Abrano Leda, confirma? Confirma, autorizado por Odileda, Cono 755. 755, Leda, Abrano. Esquilo Zulu, controle. O Esquilo Zulu, procedente Jairu Lourenço, matéria 1510, passou Vera Cruz, na Cruz Paris. Se corredor Vera Cruz e Interlagos, Whisky Quilo Zulu. É, transportarão Interlagos, reportado, 070 bosta, sim. Whisky Quilo Zulu. T95 desça para 2 mil pés, autorizado final ILS X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. É, autorizaria. 925, ali mantém capoeira no zero. Ali mantém o no zero, com 925. Alfa Romeo passando farol da barra, pegando a proa de Bonfim. Tio Lima, Alfa Romeo reporte ingressando na ré Interlagos. Negativo de Interlagos, irá pegar o corredor, caixa, é o corredor. É Frade e depois é Forte. Direita, chama o solo em 1-2-1, decimal 9. Direita, 1-2-1-9, azul 4-2-6-0. O 925, a linha decola, pista no 0, vento 090 graus, com 1-7 nós. 0-0, cala 0, vou mandar. Qual o eco, se escuta? Azul 4-2-6-0, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém a posição antes da Juliette, azul para 260. Vou no 077, copia. Pronto para a Copa, 77. Vou Plano 077, Galeão aprovado nível 360, rota via Peru 850, Bidev, UP November 857, Serra Golf Romeu, UP Zulu 16, Groove, UP Zulu 14, Toquim. Decola da pista 10, perfil de saída da El Leda, após direto Bidev, com curva à direita. Transponder 5432, controle 1998. 8002, desça via para 3 mil pés, que é legal no 010. 0103, 3 mil pés, via até 8008. Leda, Bidev com curva esquerda, 5432, 198. Ou no 077, curva à direita após a decolagem. À direita. Ou no 077, correto, chame pronto. Azul 4260, Juliette, portão 09. Juliette para 09, azul 4260. Pés, QNH no 0, no 0. Confirme, pergunta 393190. Afirmativo, desça para 4 mil pés, QNH no 0, no 0, tá 3190. 3190, desce para 4 mil pés. Bom, 1395, localizador, vistando. 1395, chame torre 1 no 8, decimal 6. 118, amanhã é bom ano novo. Igualmente, bom pouso. Salvador, seria quanto do tipo 4 no 5? Tipo 4 no 5, só confirmando, o senhor tinha pedido antes? Ah, sim. Negativo, ok? O senhor pediu a saída. Aguarde e confirme o nível para ilhão. 140, o que eu quero dizer aí, aqui, confirma. Ok, informo que eu não tenho nível ainda, vou checar com o Centro Recife, aguarde. De nós. Confirma o vento? 090 graus com 1,62 de nós. 16 nós. Centro, obrigado. Ogum 925, decolado de Salvador ao 08, chama agora o controle em 1,9,8, bom voo. 098. Muito boa tarde, gol 925. Chame torre 1 no 8, decimal 6. 2 8 6, Zulu. Controle Salvador, Lima Alfa Romeo, com proa de frágil. Alfa Romeo mantém inicialmente ainda mil pés. Lima Alfa Romeo, a um tráfico a 1950 pés no corredor Vera Cruz. Não visual com ele. Controle Salvador, muito boa tarde. Gol 925, passo 2600 pés, acendendo para o nível 360. Boa tarde, gol 925, contato radar suba para o nível 360 na saída Gole. Mano, perfil da Gole, acendendo 360. Gol 1925. Controle, gol número 2, boa tarde, informação Tango. Tá autorizado em alerta, hotel 002? 0, 19, 8, é o controle. 4, para. Temos trip 514 no 5, correto. Direita pro 070, desça para 2 mil pés, QNH 1010, autorizado final ILS X-Ray, pistão 1-0. Gerente, direita 070, desce para 2 mil pés, vai reportar estabilizado, tá 3190. Controle o menos 2. 1-2, acione identificação, desça via chegada a Mari para o nível 050, QNH 1010. 1-0, via Mari. Tango, Objeto 6720, descend via to flight level, send via to 4000 feet, altimeter 71010. Can you confirm for Objeto 6720? Objeto 6720, descend via to 4000 feet, altimeter 71010. Via to 4000 feet, 1010, Web 6720. O Júlio para ingresso em Interlagos. Controle Ciente, Vito, Índia, Juliette. Cruzão 170, gol 1, 155. 5415, livre, chama para o táxi. 5. 251-1-2-3-5-5, confirme? 1-3-3-2-5, gol no 7-5-5. 3-3-2-5, secundário, 7. Ativa, após quando baixar a travada, o eixo da 17 já se encontra livre. É uma boa, tá, 802. Boa tarde. Salvador, tá, 3190. Da 3190, chame Torre Salvador em 198, decimal 6. 218, tá, 3190, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Afirmativa agora, o esquilo Zulu, tráfego avistado, livre pulso, pista 17, o vento 090 graus, com 5 nós. 090 com 5 nós, o esquilo Zulu. Assim que pousar aqui, a direita vai estar para o esquilo Zulu. Gente, não temos nenhum tráfego agora na 17 não, mas autorizado assim que pousar. Torre Boa, tá, 8002, passo sim para baixar a travada. Uno 395 no solo Uno 1, chama agora o solo em 121, décimo 9. 19, boa. Então, 8002, altímetro 1010, 1010, confirmando no copiei, já embaixo travada? Relativo. Sente, tráfego avistado, livre pulso, pista no 0, vento 090 graus com 1612 nós. Então, 8002. Livre pulso, 910, até 8002. Whisky Zulu no solo Uno 2, autorizado backtrack, reporte livrando. Salvador, muito boa tarde, o TAM 3190. Final do X-Ray. O esquilo Zulu poderia colocar o transponente standby, por gentileza? Grato. TAM 3190, chamou? Afirmativo, baixar travado, final do X-Ray. Continua a aproximação, aguarda apenas a pista livre, o altímetro no 010. Para cheque, o vento 090 graus com 15 nós. Ok, agora continuando a aproximação, guardando pista livre, o TAM 3190. Dois Salvador, Papatango, Victor Índia Juliette. Victor Índia Juliette, é ponto curta, final, pista no 7, 1010 no altímetro, no 090. O vento para cheque 090 graus, com no 5 nós. Victor Índia Juliette, ponto na final da 97. Passando na final da 97, Juliette. Próximo é o esquilo Zulu. Mano da Juliette, gol 1395. Bono 395, mantém posição antes da Juliette. Tem essa Juliette 395. Tu 002 no solo de Salvador, Zuno 4, livre à direita, chama o solo 1 do Zuno, décimo 9. A direita 219, então 8002. Solo 35495 para o táxi, PMP 42, autonomia de 4 horas e 20, alterna Salvador. 35495, vai. Forma o Minuano à sua esquerda, setor norte, não vai interferir na sua aproximação, ok? Ok, vamos ficar atento mesmo. Já temos ele no podcast aqui. O Victor Índia Julie, condições de se ajustar à retaguarda do tráfego para 17? Afirmo, seu televisor com o mesmo, Victor Índia Julie. Entre e aguarda apenas a autorização de pouso. Seguindo o Boeing da Gol. Ok, seguindo o Boeing da Gol, pode de espera 1186 a torre. O no 077 na Protac com 155 a bordo, Campinas como alternativa, 3 horas e 32 de autonomia. Táxi via Juliette Alfa, seu ponto de espera pista no 0, quando lá torre no 8. Solo, tá 8002 antes daquilo. 1077, confirme como recebe o solo. 545. Se via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no do lado da torre. Quero. Tá, checar o equipamento. pessoal do Gol no 077 não conseguiu copiar direito. Vai ser Juliette e Alfa no ponto de espera 18.6. Dia Juliette. E Salvador, Gol no 601. Gol no 925, controle? Não siga controle, 925. Gol no 925, chame centro Recife, 128, decimal 8, alterno 126, decimal 0. 288, alterno 260. Afirmativo, Gol 925. Gol no 601, acione a identificação dessa via chegada a Bonf para o nível 060, QNH 1010. Chegada a Bonf até o 060, B10, Gol no 601. O Tanito 002 para um cheque de equipamento, confirme como está recebendo agora. Agora está 5x5, às vezes quando que corta a sua transmissão, mas está 5x5. Mas ainda está cortando? Não, agora não. Ok, Tanito 002, o senhor se encontra na Alfa? Positivo, antes do Parte 3. Tanito 002, prossegue táxi via Alfa, mantendo posição antes da Juliette. Não, a fonte da Juliette, Tanito B2. Fala, muito boa tarde. O TAN 3190 livrou. TAN 3190, táxi via Alfa, vai seguir a aeronave da companhia Alfa, mantendo posição antes da Juliette. Afirmativo, vamos seguir a aeronave da companhia, mantendo posição antes da Juliette, o TAN 3190. Espera. Gol no 395 na escuta. Afirmativo, Felipe. Gol no 395 vai dar passagem ao ATR da Trip após ingresso a Juliette, portão 08. Dando passagem ao ATR, ingresso a Juliette para o 08 no 395. Menos 2, autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. No menos 2, autorizado ILS, reporte estabilizado, menos 2, no zero, no zero. Até a próxima. 0. Gol 0077, próximo ponto de espera, pistão 0 por aqui. Mantenha o ponto de espera, gol 077, por gentileza. 77. Uno 077, ele mantém capoeira no zero. Mantém, 77. Olha, senhor, você tem que descer em 2000. Webjet 6720 on the ground at 20. When you vacated, contact you 12 on the small 9. Vacated 1219, Webjet 6720, good day. Salvador, ground, good afternoon, Web 6720 is aqui. Web 6720, text via Alpha Juliet to remote area 12. Alpha Juliet, confirm the position? 1-2, remote. 1-2, remote, web 7-2. A decolagem, voo 1077, o vento 090 graus, cono 3 nós. 77 autorizado, 00. Só pode confirmar, pro 8002 é 10 ou é 11? São 10. Tá bom, então, obrigado. Para o meu controle. Zero 076, you clear ILS X-ray final runway 10, report established on the localized. Connor 076, clear for ILS X-ray runway 10, I call you. Controle 1-2, estabilizado em ILS, 2,5 milhas para o Jeter. 1-2, chame Torre Salvador em 1-8.6. 18.6, feliz ano novo. Igualmente, bom pouso. Muito obrigado. 601, desça para 4 mil pés, que é negal no 010, reduza para 220 nais. 4.010, reduzindo, gol no 601. Controle, boa tarde, gol no 077, 1.700, ascensão na Dael. No 077, boa tarde, contato radar, suba para nível 360, autorizado por Adileda. Ok, 360 na Pro Adileda, ou no 077. Lima Alfa Romeo, controle. Lima Alfa Romeo, não ingresse, área proibida de Camaçari. Lima Alfa Romeo. Aproximação, guarda, pesa pista livre, ATR da Trip, iniciando rolagem, pista no zero. Frente, guarda pista livre, estado no zero, no zero, gol 1-6, 1-2. Trip 5415, tem livre decolagem, pista no zero, vento 080 graus, com 1-5 nós. Livre decolagem, 5415. Autorizado, pista no zero, vento 090 graus, com 1-5 nós. Teve pouso na 1-0, gol 1-2. Trip 5415, no solo aos 2-4. Cogino, decolou os 2-4. Chama o controle 1098. Bom voo, feliz 2012. Controle 1098, grato. Bom olho pra vocês também. 20 milhas de Ceará. Mantendo 500 pés de Ceará. Comprou entre 4 a 2, está com 3 agora. Um grande abraço. Brasília 340, apertou 1 a 7, da 10, escolhe o fim de primeira direita, com 472 transponder, 119,8, controle após o TAM, 3567. André 567, eu poderia confirmar o transponder? 5472? Correto, agora chamei pronto, então 3567. Chama na pronta. Salvador Abjet 6720, we don't have the marshal in position 1-2. Roger, you coordinate with the manager for standby. I have them on the pickup of the inside, thank you. Bye. Thank you. Tower, Black Hive, Condor 076 on the island, runway 1-2. Roger, Condor 076, continuing approach, expect the runway vacated, altimeter 1010, is the landing gear down locked? Landing gear down locked, it's altimeter 1010, 076. Roger, continuing approach, expect the only runway, vacated. Sorry, say again the last part. Okay, expect the runway vacated. Roger. Curva direita para 220, limite localizador, desça para 3.000 pés, com 601. 3.220 proa para o 601. Salvador, voo número 2, livrou-se do escudo. Voo número 2, táxi via Alfa, Índia, portão 02. Alfa, Índia, 02, voo número 2. 5 knots, condo 076. Clear to land, runway 10, condor 076. Romeu livrando CTR Salvador, o Lima Alfa Romeu autorizado, frequência livre. Aguarde, vou checar. Salvador, muito boa tarde, é o papapá do monitor de Lula. Juliette Indiazul, aguarde a cópia. 601, curva esquerda, proa 130, desça para 2.000 pés e autorizado final ILS X-ray pistão no 0, gono 601. A proa 130, 2.000, acusarei interceptando ILS, gono 601. Então, Kilo Quebec Serra, prossiga de retorno a Salvador, corredor Caixa Prego, Vera Cruz, Interlagos. Kilo Quebec Serra, Kenegal no 0 no 0. Kilo Gente, reporte pronto para o pushback, TAN 3567. Juliette Índia Azul, Lu, copia. 86, muito boa tarde, eu sou 4234. Boa tarde. 05, controle 1998 e a torre 1186. Bom voo. Chame torre 1186, Juliette Índia Azul, confirme PLB. Ypsilon, good afternoon, Condor 076, located Alpha Foxport. Condor 076, fax via Alpha, hold short of Juliet. Via Alpha, holding short of Juliet, Condor 076. O vento 090 graus com 1 no meia dúzia nós. O altímetro 1010, 1 no 0 no 0. 1010, teve pouso, azul 4234. Oi, Salvador, Papa Romeu, Oscar Bravo. Romeu, Oscar Bravo. É, Papa Romeu, Oscar Bravo, confirmando o tipo de equipamento é um Robson 44, não é isso? Sim, ativo, Romeu 44. A intenção é Costa Azul. Sim, ativo. Seguinte, vai seguir a linha do sobrevoar a estrada do Cuco, vai reportar através norte da torre de controle. A intenção é cruzar o campo aqui bem próximo da vertical da torre, ok? Sim, é, pô. Vai ficar bravo. sobrevoando agora a estrada do Cuco, é poste aqui no Través Norte da Torre de Controle. Através da Torre, Roberto Cabral. 2, Salvador, gol no 601.